com o número 2, Olimpo. Afirma, autorizado base, aguarde pista livre, Olimpo da linha. Base, Olimpo, base, aguarde pista livre, Olimpo da linha. Número 962, no solo aos 50, liberar a próxima direita via Fox Truck, chame Salvo Salvador no 21 do Espanhol. Ao livrar o solo 219, voa no 962. Olimpo 06, autorizado, toque remitido a pista 10, vento 120 graus, 049. Olimpo, toque remitido, pista 10, Olimpo 10. Salvador, bom dia, Azul 4082, que aliás que foi nosso escudo. Azul 4082, bom dia, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste com 019. 2019, aguarda pista livre, Azul 4082. Olimpo 06, tocou RMT 52, autorizado curva esquerda, ingresso na perna do vento, pistão 10, aguarde para gerar base. Para a esquerda, cortará, vai ingressar, vai gerar base, Olimpo 06. Azul 4082, para informação, P3 da Força Aérea, ingressando no circuito de tráfego 10, número 10, sem interferência. Pouco autorizado, pistão 10, vento 140 graus, 089. Autorizado pouso na 10, Azul 4082, da frente do carro. Olimpo 06, alonga a perna 200, aguarde para girar base, pistão no zero, como número 2. Alonga a guarda para girar como número 2, Olimpo 06. Visual, na coração. Olimpo 06, autorizado tirar base, aguardando pista livre. Página base, aguardando pista livre, Olimpo 06. Azul 4082, no solo 56, liberar a próxima direita da Fox Trot, chame solo Salvador no 21, décima 9. 21, mais um livro, obrigado. Olimpo 06, autorizado, toque remitida, pistão 10, vento 1, 50 graus, 06, nós. Eu só esqueci do pistão 0, que passou a tratar do pistão. Olimpo 06, corrimento 58, autorizado curva esquerda, ingresso na perna do vento, pistão 90, aguarde para girar base. Boa, na esquerda da perna do vento, aguardando para girar base, Olimpo 06. Olimpo 06, autoridade de gerar base, reporte nacional embaixo da base. Reporte nacional embaixo da base, Olimpo 06. Base internacional, tem embaixada travada, Olimpo 06. Olimpo 06, autorizado, toque remetido, pistão 10, vento 150, grau 08, mano. Toque remetido no 0, Olimpo 06. Olimpo 06, tô com RMT 02, autorizado curva esquerda, ingresso na perna do vento, pistão 10, aguarde para girar base, informa a arborização, sinal de 9 milhas, pistão 10. A comando esquerda, guardará para girar base, ponto número 2, Olimpo. Corre Salvador, boa tarde, 3678, estabilizado, sinal 10. Então, 3678, boa tarde, avistado para informação esquerda, P3 da Força Aérea Brasileira, ingressa no circuito de tráfego, pistão 10, número 10, sem interferência. Pouso autorizado, pistão 10, vento 1, 50 graus, 059. Sente, pouso 10, 3678. Gente, Olimpo 06, alonga a perna do vento, aguarde para girar base como número 2. Alonga, guardando como número 2, Olimpo 06. posso girar com o número 2 Olympus? Sim, autorizado, General Base, aguardando que está nisso, Olympus e Jarmin. Júlia, aguarda, está nisso, Jarmin. Então, 3378, no solo 06, liberar a via taxa Foxtrot, chame o solo Salvador no 21, deixe uma nota. 21, 3378. Final, baixado, travado, isopranado, segunda, pistola de estrada. Sim, chame o 06, autorizado, toque remitido da pistola 0, ventuna, 50 graus, 07, nota. Toque remitido pistão 0, Olímpio de Armento, corrimento 09, mantenha presente pro até atingir o número pés, após atingir o número pés, ingresse, curva à esquerda, perna do vento 90, aguarde para girar base, informa o airbus da Avianca no final de 1,9 milhas na cápsula 90. Afirmativo, longa série pés, Olímpio de Cruzeiro 6, alonga a perna do vento, aguarde para chegar na base como número 2. Vai alongar, guarda para chegar como número 2, foi muito para mim. Oi, boa tarde, eu sou na linha 356, no INS da Unazé. Janelinha 356, boa tarde, para informação esquerda, P3 da Força Aérea, circuito de tráfego 1 no 6, pistão 90, sem interferência. Pouso autorizado, pistão 90, vento 1 a 50 graus, 069. Fecha do tráfego livre, pouso para o 6356. Afirmo, autorizado de tirar a base, aguardando pista livre e olhando para mim. Tirar a base, aguardando pista livre e olhando para mim. Linha 356, no solo azul no 4, liberar via PT Fox Trot, chame o solo cruzador no 21, no 19. Via Fox 219, linha 356. Cruzeiro 6, autorizado, toque remetida, pistão 90, vento 1, 90 graus, 07. Divisão remetida, pista 10, Olympus 06. Então 3745, após passagem do P3 da Força Aérea na curta final 90, autorizado a alinhar e manter pistão 90. Posso passar, passamos já. Papapá, Lima, Lima Fox, boa tarde, no Pátio 5, Livre Acionar, reporte táxi. Olimpo 06, estou corrimento 1117, autorizado curva esquerda, ingresso perna 209, área quase para jogar mais. Cuidado curva esquerda, guarda para jogar base, Olimpos 06. Plano 3745, autorizado de decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 06 nós. Pronto. Sim, estão 3895, mantém ponto de espera. Mantenha 3895. Olimpos 06, condições de uma base curta para o final no zero? Afirmativo. Autorizado, base curta, aguarde a autorização de toque remetido, Olimpos 06. Base curta, aguardando o livro toque remetido, Olimpos 06. Então, 3895, para informação, guardando o ponto de espera, devido à aeronave que decolou a frente do membro da companhia no mesmo perfil de saída, o tanto 3895, aguardando a embolação do controle de Salvador. Certo, 3895. São 3745, decolado 1019, chama o controle Salvador no 20 decimal 8. 208, tá 3745, uma boa tarde. Boa tarde. Olimpo 06, autorizado o toque arremetido a pistão no 0, vento 130 graus 059. Livre toque arremetido a pistão no 0, Olimpo 06. Então 3895, após passagem do P3 da Força Aérea na curta final 10, autorizado a minha e manter 10. Força 3, ali manter 0, 3895. Papapá, Lima, Lima Fox, está autorizado, reporte um ponto de espera da Papapá em branco. Chanel 6213, me escuta? 6213. Por gentileza, eu teria condições de estar um pouco mais à frente, liberando a cauda para o prospecto da aeronave da Gol? Tá bem. Sim, obrigado. Posicional, baixado, acabado, Olimpo 06. Sim, autorizado, bloque arremetido, pista 10, vento 16, 0 graus, 06, 9, 20, 06. Ele passa, batido, pista 10. Papapá, Lima, Lima Fox, autorizado no ingresso, pistão 97, reporte alinhado, pronto. cruzamento, corrimento 222, autorizado curva esquerda, ingresso na perna do vento 90, aguarde para girar base. Curva esquerda, aguardando para girar base, no cruzamento. Então, 3895, decolagem autorizada, pistão 90, vento 160 graus, 059. Decolagem da 3895. Autorizada a minha e mantém pistão 0. Aí mantém no 0, 63, 62, 3. Olimpo 06, faça um 360 pela direita, mantendo a espera no setor, devido a dois tráfegos para decolagem, uma cabeceira 17, uma cabeceira 10, mantendo minha escuta, aguardando para gerar base. 360 pela direita, mantendo a escuta, Olimpo 06. Qual que é a minha matrícula da aeronave? Acho que eu vou informar o próximo ponto de espera da papá para o cruzamento. Então, 3895, decolado 224, chame o controle Salvador, no 20, 28, bom voo. 208, obrigado. Boa tarde. Gente, Lima Lima Fox, mantenha a cabeceira, aguarde liberação do controle Salvador. Um quilo, Romeu, acho que ataque autorizado, não posso não esperar da papá. Acho que a Golfo informa o cruzamento imediato autorizado, Quebec, Mike, na Lima, chama o solo 121, deixa uma morte. Olimpo 06, alongue a perna do vento, aguarde para gerar base. Alongue a guarda, Olimpo 06. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, decolagem autorizada, pistão 97, vento 97, 0 graus, 06, mais. Gira base, Olimpo 06? Negativo, alonga ainda a perna do vento, aguarde para girar base, Olimpo 06. Alonga, Olimpo 06. Lima, Lima, Fox, São. Tente, decolagem autorizada, 180 graus, 069. 2-3, decolado aos 2-9, chama o controle Salvador no 2-0-8. 2-0-8, controle, obrigado, até a próxima. Olimpo 06, autorizado, toque arremetido, pista 1-0, vento 1-7-0, grau 0-6-9. Isso, toque arremetido, pista 1-0, outro pista 1. Lua 250, após passagem do P3 da Força Aérea na curta final 1-0, autorizando a alinhar e manter. Cliente, após a Força Aérea, está alinhada, autorizando a alinhar e manter o 250. Mantenha a cabeça na guarda para a decolagem em quilômetros. Capatão Kilo Romeo Oscar, autorizado decolagem pista 17, vento 160 graus, 069. Olimpo 06, tocou arremeter aos 3-2, autorizado curva esquerda, ingresso na perna do vento, pistão 9-0, aguarde para jogar base. Lado curva esquerda, Olimpo 06, aguarde para jogar base. Lula 250, autorizado de decolagem, pistão 9-0, vento 160 graus, 069. Decolagem Até um quilo Romeo Oscar, do plano 233, chama o controle de Salvador, 120.8, bom voo. 1908, quilo Romeo Oscar. Oi, Salvador, Papa Romeo Juliette, no 3. Papa Romeo Juliette, November Wish, continua a aproximação, pista 10, aguarde, pista livre. Continua a 10, pista livre, Juliette, November Wish. Após o pouso, prossegue para a Copate, Juliette, November Wish. Propõe o cancelamento, pouso 17 e vai prosseguir para a Aerostar. Gente, plano IFR cancelado 233, apresente autorizado curva esquerda, base pela direita 17, aguarde a autorização de pouso. Curva esquerda, base pela direita, aguardando a autorização, o Jato 08. Olimpo 06 está presente, faça um 360 pela direita, reporte interceptando perna do vento 10 e evite a final da 17, informa o trato prosseguindo para a final 17 da presente. Para o centro do carro, para o centro do carro, para o centro do carro, para o centro do carro, para o centro do carro, para o centro do carro, para o centro do carro, para o centro do carro, para o centro do carro, para o Papa Romeo Juliette, November Wish, para informação, informa o P3 da Força Aérea no 10, circuito de tráfego da 10, sem interferência. Ouve autorizado, pistão 97, vento 150 graus, 05 nós. Autorizado, aviso ao contrato militar, o Juliette, November Wish. Olimpo 06, interceptar a perna do vento 10, autorizado, alongar a mesma, aguardando para gerar base. Está sentido, está em alongar a mesma. Boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, pistão 10. Alinhar e manter, pistão 0, 4463. Azul 4463, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, 2160, 059. Alívio Escolar 04433. Então 3437, mantém o ponto de espera. Papa Romeo Juliette, November Wish, que no solo 36, ao estacionar a frequência ali. Mantido. Terra do vento, pode sair na base, o Olimpo 06. Olimpo 06, autorizado a chegar na base, aguardando pista livre. Sente, Olimpo 06. Decolado 237, chama o controle Salvador 10, 208. 208, boa tarde. Olimpo 06, autorizado, toque arremetido da pistão 10, o vento 170 graus, 06. Isso, toque arremetido da pistão, agora eu fico baixando a Salvador 10. Portanto, 3437, após passar do P3 da Força Aérea na curta final 10, autorizado a alinhar e manter. 7 para 3, 4. 5-0-6, tocou em Meteoros 3-9, suba para 1-1000 pés, ajuste altímetro no 0-8, forma tráfego, Alfa Serra 5-0, helicóptero no setor norte, a 500 pés. Maciente, Olympus 0-6, com a mão na esquerda, então 1000 pés para. Tiago Alfa Fox, no seu Traves Norte, para a aproximação direto do Pátio 3, observando a nave no circuito 1-0. Tiago Alfa Fox está presente, autorizado, direto para o Pátio 3, evite sobrevoa da zero. Tiago Alfa Fox, o vento 1-60 graus, 07 nós, ajuste o tinto no 08. Grato, Alfa Fox. autorizado pouso pista no zero, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Teve pouso pista meia, né? 3804. Meteor 45, ingresso estando, vento pistando 0 no meu pés, aguarde para girar base, ajuste no 08. 08, tá, curva na esquerda, ingressar na terra do vento, pistando 0 no pés, olhinho pro 06. Thiago Fox, aguarde para decolagem, informa a boa gestão na curta final, pode ser autorizado. Certo. Baixa buff uniforme, após o pouso da boa gestão na curta final, autorizado, aliás, manter o pichão zero. Alfa Fox, vento de 180 graus, 05 nós, cruzado a colagem direto pátio 3, comprou a norte, serviço sobrevoa da zero. Segue então, Alfa Fox, cuidado. Olimpo 06, chuta. Auxiliar para o Olimpo 06. Se informa Alfa CA 50, decolando a 2 da pista na zero, comprou a norte, fiquei 500 pés. Sente o Olimpo 06, temos Alfa CA. Cara, só essa informação, eu tenho a força aérea número 10, no setor norte também. 10, está observando, muita série, Alfa Fox. Tá ótimo, a pergunta, Cara Fox. Tá lá. 3804, no solo, é o C47, direito, 121, da última nova. Direito, 1219, o C38, 3804. 3804, tá lá. Posso fazer a base, Olímpico 06? Aguarde, Olímpico 06, 360 para a direita, aguarde, fazer a base. Manda presente o 360 pela direita, aguardando para girar a base, Olímpico 06. Baixa golfo uniforme, cruzado decolagem pista no zero, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Curta final animal, Charlie Fox. Charlie Fox, cruzado livre pulso, a critério, vento 180 graus, meia dúzia de nós, no aeródromo. Reporte salvo controlado. Alfa Fox.